você, meu bem. E todas as loucuras desse nosso amor, você me deu também. Você já faz parte da minha vida e fica tão difícil dividir você de mim. E quando faz carinho me abraça, aí eu fico de graça te chamando pra me amar. Mal acostumado, só vocês. Você me deixou acostumado com seu amor. Então volta, traz de volta meu sorriso. Sem você não posso ser. Eu sei vocês. Mal acostumado, você me deixou. Demais, agora 3:46, deixa eu atender o pedido aqui da alguém que pediu aqui, a França pediu Amado Batista. Você é a minha vida, não consigo te esquecer. Os meus olhos estão tristes, penso até que vou morrer. Por que você age assim, querendo me ver sofrer? Depois que perdi você, jamais tive outro alguém. Minha madrugada é fria, os meus braços sem ninguém. Onde andarás agora? Pois não quero te perder. Bem forte, dizer que ainda te amo. Esses dias sem você parecem ter sido um ano. Vem pra me fazer feliz, me tirar desse abandono. Oh, sem você não sou ninguém. Sem você não tenho sono, não. Sem você não sou ninguém. Sem você não tenho sono, não. Sem você não sou ninguém. Do capricho, hein? O som do Amado Batista. Não consigo te esquecer. Ah, tá difícil, né? 3h49 ao Sintonia. Você tá na companhia do seu amigo Marco Santiago até 5 horas da tarde aqui no Som da Rádio Pioneira de Teresina. Gente, você quer ganhar uma caixa de som JBL novinha? Então fica ligado no prêmio do Clube de Ouvintes deste mês, hein? Imagine curtir as suas músicas favoritas em uma caixa de som JBL com qualidade de áudio impecável e bateria que dura até 24 horas. Além da caixa de som JBL, você também vai concorrer a um kit festa da Dudas, que tem bolo, salgados e refrigerantes. Para você participar, é só mandar mensagens para 86 9 99 56 95 72. 86 9 99 56 95 72. Oferecimento Armazém Paraíba, sucesso em qualquer lugar. Você está ouvindo Sintonia Total. Você tem um sonho, já empreende ou quer ampliar o seu negócio? Conte com Crédito Amigo. É crédito rápido e com as menores taxas. Isso é bom pra todo mundo. Crédito Amigo é só no Banco do Nordeste. Aí eu dou valor. Crédito Amigo, Banco do Nordeste, Governo Federal. Programa Puxando pela Memória. Uma conversa sobre cultura popular com músicas, entrevistas e curiosidades. Puxando pela Memória. Todo sábado às 9h30, com Wagner Ribeiro, aqui na sua Rádio Pioneira. Pioneira, desde 1962 no seu rádio. A emissora que não para. Cada vez mais conectada com você. Rádio Pioneira, THE.com. Informação, credibilidade e a formação que você só encontra aqui. Acompanhe na FM 88.7 e Rádio Pioneira THE.com. Rádio Pioneira, conectada com você. Você está ouvindo Sintonia Total. Disse que voltava e nunca mais voltou. Você disse que me amava, mas sozinho me deixou. Você disse tanta coisa, mas tão depressa esqueceu. Na hora da partida, quem chorou fui eu. Hoje eu tento não pensar mais em você. Faço tudo pra poder lhe esquecer. Mas o amor que eu sinto é mais forte que eu, porque ainda amo você. Mas tão depressa esqueceu. E na hora da partida, quem chorou fui eu. Hoje eu tento não pensar mais em você. Faço tudo pra poder lhe esquecer. Mas o amor que eu sinto é mais forte que eu, porque ainda amo você. Ainda amo você.

as tuas juras de amor eu sempre acreditei, mas agora vejo o quanto eu me enganei. Mais uma vez escrevo a chorar. Tu nem tivestes pena de mim. Se existe um Deus lá no céu, um dia tu vais pagar todo o pranto que eu derramei, haverás de chorar. A gente viver amargurado na solidão, sofrer calado faz padecer, dilacerando o coração. Escuta ao menos minha canção. Mas nada posso te dar. A dor de uma desilusão o tempo faz esquecer, mas de ti só esquecerei quando eu morrer. A dor de uma desilusão o tempo faz esquecer, mas de ti só esquecerei quando eu morrer. Mas de ti só esquecerei quando eu morrer. Linda demais o som do Alípio Martins, Carta de Amor, agora 4 horas e 32 minutos, é o Sintonia. Deixa eu aproveitar e mandar um alusão para os nossos ouvintes que participam do Clube de Ouvintes, estão ligados com a gente. Tem a Dona do Carmo e seu José Maria, do bairro Água Mineral, em Teresina. Davi Santiago está na região do Distrito Federal, em Brasília. Antônio Joaquim da Silva, em Altos, no Piauí. Rosilda da Silva tá ligadinha com a gente também. Paulo de Aquino Gomes, do bairro Promorá. Benedito Vieira da Silva, do Primavera 1. Tem a Neide Mariano, Monte Castelo. Quer participar do Clube de Ouvintes? Pode mandar mensagens para 86 99 56 95 72. Também você vai concorrer prêmios. Participe você também. Para celebrar os momentos especiais com muito estilo, venha para o setor de calçados Moda Paraíba. Nossa coleção está repleta de atitude, charme e sofisticação para você arrasar nas festas de fim de ano. E tem mais! Tudo em até 10 vezes no cartão Paraíba e 12 vezes nos demais cartões. Não perca a chance de conferir as últimas tendências. Calçados Moda Paraíba. Elegância em movimento. Para todo momento, a Caixa tem um crédito para você. Quer ver? Para o dia a dia, cartão. Para a loja de roupa, giro. Para a viagem longa, penhor. Para baixar a conta, crédito energia. Para levar o seu produto, frota. Para reformar consignado. Para o imprevisto e o planejado. Para todo momento. Na cor.